maluco. É pisadinha que você quer? Então tome pisadinha. Vem comigo assim. Olha o rebolado dela. Olha o rebolado dela. Pipi, pirou de vez. Pipi, pirou de vez. Ela tá de mini saia. Ela tá de mini saia. Ela remexe com a mão na cabeça. Mostra o seu gingado, mulher brasileira. Mas ela mexe com a mão na cabeça. Ela remexe com a mão na cabeça. Mostra o seu gingado, mulher brasileira. Esse é o bonde do maluco. 10 anos. Arrasa a pisadinha, vai menino, vai. Portal do Arrocha. Eita, coisa gostosa. Ave Maria. Chama o Nego Ré. E vem pra cá você também. O bonde do maluco fica tudo bem. Abre a roda que ela vai começar a rebolar. Esse é o bonde do maluco. Tá botando pra quebrar. Vai rebolando até o chão. Tá gostoso pra danar. Não fique parado não. Hoje começa a rebolar. Ui! Chama! Isso é música pra ganhar o Grammy, rapaz. Vem! Eu só quero a pisadinha, só quero a pisadinha. O baile está lotado, tá cheio de gatinha. Só quero a pisadinha, só quero a pisadinha. O baile está lotado, tá cheio de gatinha. E vem pra cá você. Segue o bonde que tá tudo bem. E vem pra cá você também. Segue o bonde que tá tudo bem. Tome pisadinha, vai. Gatinha, gatinha. Quero ver você fazendo a dança da modinha. Gatinha, gatinha. Quero ver você fazendo a dança da modinha. Maluco, vai BLX. Pra que tira essa onda de menina Patricinha? Quando ouve o som da moto, fica toda assanhadinha. Uma saia bem curtinha e um baita do corpão. Montada na garupa, chama logo atenção. Pra que tira essa onda de menina Patricinha? Quando ouve o som da moto, fica toda assanhadinha. Uma saia bem curtinha e um baita do corpão. Montada na garupa, chama logo atenção. Mas ela fica tão bonitinha. Quando mexe a bundinha. Ai, coisinha assanhadinha. E minha moto quer dar uma voltinha. Chama na guitarra, toca a pisadinha, vai.